tanta beleza em nossa América. O povo é bom, a terra é boa, lindos rios e florestas. Como pode esta riqueza, que faz parte de uma história, ser um palco de tristezas, onde não existem glórias? Falta igualdade, falta união, falta gente com mais coração, homens que acreditem em seu país. Falta gente de coragem e raça pra mudar tudo isso. Eu sou da América. Deixa uma luz que vem em nossa direção. Eu sou da América. Sinto que o amor existe em nossos corações. Tanto absurdo. Se Deus nos deu o céu, a terra e o mar, nos deu o mundo. Como em sonho de criança, tudo é só felicidade. Mas criança um dia cresce, maldade. É preciso ensinar nossas crianças, pois a natureza está morrendo. Nossos animais, meu Deus, que pena. Toda a raça humana